detectada. Suas preocupações são imbecis. Se esse monstro quer se fundir, deixa ele. Assim lutamos com menos adversários e economizamos tempo. A mim pouco importa qual é o adversário, eu só penso em destruí-lo. Não seja ingênuo, Vegeta. Se deixarmos eles se fundirem, vamos ter o mesmo problema que tivemos com os outros. Sua força será incomparável e ele vai nos derrotar. Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Ou vai querer ser derrotado antes dos androides? Naufragos. gente achou que me mataria. Eu caminhei pela superfície do sol. Eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos que mal pode-se dizer que ocorreram. Mas você, Adrian, você é só um homem. O homem mais inteligente do mundo não representa ameaça maior para mim do que o cupim mais inteligente, Adrian. As estrelas me contaram que eu preciso do amor, mas o amor é tão solitário. Não olho mais o céu. O sol já não brilha tanto. O sol já não brilha tanto. O sol já não brilha tanto. O sol já não brilha tanto. O sol já não brilha tanto. O sol já não brilha tanto. O sol já não brilha tanto. O sol já não brilha mais. Respeito é necessário para conquistar o amor próprio. Entender que é o fim. Valorizar o que já foi. Devo me sentir completo. Apenas eu, comigo mesmo. Mesmo assim, devo me sentir completo. Nessa sala onde só tem eu. Solidão ou solitude? Atitude no ato de se amar. Solidão ou solitude? Atitude no ato de se amar. Solidão ou solitude? Atitude no ato de se amar. Solidão ou solitude? Atitude no ato de se amar.